Aparecida, desaparecida dentro do meu coração. Maria de Lourdes mora no estrangeiro, pra longe foi levada por um alemão. Das graças encantada, moça feiticeira, virou coruja e mora no grotão. Dentro da igreja, Maria da Glória, criada arrependida, reza uma oração. Traz dentro dela o filho do vaqueiro, que disse que era o anjo da Anunciação. Da Anunciação. Anunciação.